parece com nós, bom dia. Marcelo, ISO 360, solicita boa direção do Washington, boa no 759. Seu Marcelo, em condições, está boa direção inicialmente lenta, eu vou no 759. Autorizado o 330, vem a saída Momo. Alguma possibilidade de usar direto o Momo ou o código? Antônio Salvador, bom dia. O Tran 3179 no perfil Samon, no passado 2600. Pode passar, vou dar pra ver. Zero está autorizado, federal 9970. Thank you. Alexandre, bom dia, Azul 2796, transfere. Sabizinha na praia de Conde, Azul 2790. Já, 3727.